se preciso for, em meio ao temporal. Esta é minha oração a ti, Senhor. Aumenta minha fé, quero te servir por onde for. Uma fé invencível. Uma fé invencível. Yeah.